voz que emociona. Portal do Alaxa. Pode arrumar as malas, vive mora nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os mamãos. Já imaginei a gente no lugar de subir medidas, com diz também, meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Loja CG, meu parceiro Antônio, tamo junto. Pode arrumar as malas, vive mora nos meus sonhos, pra gente cuidar. E vem, neném, eu quero só você e mais ninguém. Eu digo se você diz.